strong of the black red the chimney. Thank you.

vocais do alemão Marion Gold, Alphaville Dance With Me, uma versão diferentinha, né? Colocaram alguns elementos eletrônicos aí em cima da original, ou seja, não descaracterizou muito, ficou bacana e tal, né? Conferimos também aí Aqua Jam Factory, Rosala, Everybody's Free, Shane 54, Equinox 4, em francês tem que falar 4, que a original é do Jean-Michel Jarre. Pet Shop Boys em mais uma versão de Always On My Mind. Quantos DJs e remixers e bootleggers já não fizeram versões de Always On My Mind? Inclusive eu, né? Mas toquei mais uma aqui. Eu sempre toco várias versões, inclusive é minha, tá? Essa, por um acaso, não foi eu quem fez. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Isso, é o Marion Gold falando aí. O programa de hoje fica por aqui, ok? Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com mais velhinhas, dançantezinhas, mixadinhas, gostosinhas, aqui pelo DJ Marcante. E agora, essa versão diferentinha de Dance With Me do Alphaville vai terminar diferentinho também, né? Eles vão migrar pra versão, diria, acústica, tranquilinha, né? Vai dar uma queda no clima aí, pra dar aquele charme na versão. Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta, ok? Um grande abraço e fui! Do you want to dance with me through another's loneliness? It's more than a dream, maybe. We're reaching the gardens of delight. Do you want to dance with me through another's loneliness? Lonely nights, lonely times. It's just like a dream. When we're dancing cheek to cheek, coming back to reality. One of us loves the night. I just don't want to come back. I just want to see those dreamscapes. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e de diversas outras plataformas, inclusive o CX Rádio. Rio Sul Rádio. Boa noite. There is something between us. I can see you right now. Your magnetic demeanor. That something can't be found. I thought that I was dreaming.